presença das membros da sociedade civil e cidadãos desses municípios com quem estamos a trabalhar. Desejamos todos bem-vindos e agradecemos a vossa presença. Falando um pouco sobre a Rede Urbana de Luta contra a Pobreza é um conjunto de várias organizações da sociedade civil que trabalham nesses municípios, mas em diferentes temáticas. Temos um grupo daqueles que trabalham especificamente na área de proteção à criança, onde levam atividade como a promoção do desenvolvimento e o controle desse problema das crianças que são afetadas os seus direitos. E também temos organizações especificamente que trabalham na área de promoção ao gênero. E o conjunto de todas essas organizações, como rede, temos uma outra força do controle social das políticas públicas, onde vem o estudo que depois iremos te apresentar. Temos um outro forte também na organização do espaço de engajamento entre o cidadão e as autoridades locais desses diferentes municípios. Hoje, há 5 anos atrás, a sociedade civil angolana está engajada na promoção do espaço amplo denominado Conferência Nacional da Sociedade Civil, cujo, a nível da província de Luanda, a Rede Luta contra a Pobreza é o coordenador desse processo em todos os municípios. Está a acontecer as conferências, os fóruns e as assembleias comunitárias. Nos fóruns onde nós destacamos temas diretamente do município onde estamos a trabalhar e sobre as conferências, geralmente, debatemos temas de interesse nacional para poder influenciar as políticas. E o processo das conferências, depois das municípios e províncias a realizar, encaminhamos o relatório na plenária nacional, que aproveita a oportunidade de anunciar que este ano a plenária nacional será realizada na província do Zaire, concretamente no município histórico de Mbanza-Kongo. Com estas palavras, desejo bom trabalho e boa reflexão a todos. Nós convocamos esse encontro para, em conjunto, refletirmos sobre a situação da pobreza a nível do país. Temos discursos, temos muitos discursos, programas bonitos, mas esse encontro vamos refletir daquilo que vamos ver na apresentação, na prática, para podermos tirar futuramente lições e programas que vai ajudar em poder dar, mais uma vez, a nossa contribuição sobre essa temática pobreza que todos nós nos afeta. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Muito obrigado, Sr. Botão. Eu vou então passar a palavra ao Sr. Olimpiaça para fazer a apresentação. Vamos ter esse momento da apresentação, depois vamos ter um momento para fazer um debate à volta do que vai ser apresentado. Eu acho que a introdução do Sr. Mbuta foi elucidativa sobre o que é a Rede contra a Pobreza Urbana. E eu vou muito rapidamente falar sobre essa pesquisa que a Rede contra a Pobreza Urbana levou a cabo, portanto, pesquisa sobre os indicadores de pobreza. Só para dar alguns dados de antecedentes, a Rede contra a Pobreza Urbana, e muita gente pergunta por que pobreza urbana e não pobreza como um todo. Ora, o enfoque é a pobreza urbana porque partimos sempre do princípio de que o mundo está a urbanizar-se e num ritmo muito acelerado. E países em desenvolvimento, como é o caso da Angola, têm tido um crescimento urbano ainda mais acentuado. Só para dar uma ideia, por exemplo, a cidade de Luanda, portanto, estamos a falar antes da junção ou da adição de municípios como o Ikolibengo e Akisama, portanto, estamos a falar daquela divisão antiga que compunha a província de Luanda, estamos a dizer que tem quase um terço da população de Angola, portanto, em termos de estimativa. Estamos a falar em quase 6 milhões de habitantes. E também cidades como Lubango, Benguela, Lubito, Uambo, e outras sedes municipais, portanto, vilas, à volta do país inteiro, estamos a ver que está, portanto, esses municípios, essas cidades, essas vilas estão a crescer. Tem havido um êxodo muito grande das pessoas saindo das zonas rurais para fixarem-se nas cidades. Quando falamos cidades, estamos a falar também dos arredores destas cidades. E passam a viver naquelas áreas que nós chamamos como áreas periurbanas ou ainda nos nossos famosos mucecos. E por isso a Rede contra a Pobreza Urbana tem trabalhado nesta vertente, que é a pobreza urbana. Porque compreendemos que se não houver uma mudança naquilo que são a maneira de viver nestes centros periurbanos, se não houver mudança na maneira como os mucecos, a qualidade de vida nos mucecos, nós não conseguiremos combater a pobreza, nem tampouco vencê-la. Não vai ser possível, porque os maiores desafios hoje em dia que nós encontramos cá para a implementação de políticas, para a implementação de projetos de combate à pobreza, estão mesmo nos famosos mucecos, porque é aí onde é necessário fazer requalificações, que são muito caras, é aí onde se tem que levar serviços, e isso também é muito dispendioso, e aí também está o grande desafio, de facto, do executivo nos próximos anos. Portanto, esta é a área em que a Rede contra a Pobreza Urbana trabalha, e também porque todos os membros da Rede contra a Portanto, a maioria dos membros da Rede contra a Pobreza Urbana vivem exatamente nessas áreas periurbanas. Portanto, não falam da pobreza como representantes de comunidades ou de pessoas. Eles falam na primeira pessoa. Essa pesquisa foi realizada, portanto, nos 3 municípios e 2 distritos onde a rede trabalha, que são os municípios de Viana, Kazenga e Kakwako, e nos distritos urbanos do Sambizanga e Quilambaquias. Fez-se também um estudo no distrito urbano da Manyanga, mais precisamente na zona do Catintom, mas não foi possível incorporar esses dados no momento da análise, e por isso vamos só apresentar os dados das localidades que eu citei acima. Os inquiridores todos vieram desses municípios, alguns deles membros da rede e outros membros das organizações, portanto membros da Rede contra a Pobreza Urbana. Foi feito um questionário semi-estruturado e utilizou-se o método de entrevista e também de grupos focais. A atitude da rede. A rede compreende que nesse exercício de cidadania ativa nós temos 2 hipóteses. Uma é sermos cidadãos que vamos estar a dormir à espera que o executivo ou outros parceiros resolvam os problemas a nosso favor, ou então teremos uma atitude em que nós vamos tomar liderança com as nossas ações, as nossas propostas, mostrando que as pessoas que vivem em situações de pobreza, as pessoas que vivem nos locais de fraco acesso aos serviços básicos, têm propostas, têm ações que podem, de facto, ajudar a combater a pobreza. Porque a pobreza é uma carga muito pesada, que nós compreendemos que, se for levada por um só elemento ou por um só grupo, não vai ser possível combatê-la. Portanto, estaremos aqui, se Deus nos der saúde, até o ano 2030, 2040, estaremos sempre a falar sobre os mesmos problemas e nada será feito. Portanto, é uma carga pesada demais para uma só pessoa carregar. Por isso é que a Rede contra a Pobreza Urbana junta-se, portanto, vários grupos que trabalham em áreas temáticas diferentes, como o Sr. Buta disse, alguns trabalham nas questões da criança, outros trabalham nas questões de género, outros trabalham nas questões do acesso à água e saneamento, outros trabalham nas questões de educação cívica, outros trabalham nas questões de saúde preventiva, outros trabalham nas questões dos direitos humanos. Portanto, várias organizações de vários grupos temáticos uniram-se, porque compreendemos que, estando unidos, apresentando propostas, podemos influenciar os o poder político a ver quais medidas e quais estratégias podem ser adotadas para se poder, de facto, combater a pobreza. Os 5 indicadores da UN Habitat para as questões de pobreza urbana em que a rede se baseou foram a densidade populacional, o saneamento básico adequado, a habitação, portanto estamos a falar da qualidade habitacional, estamos a falar do acesso à água potável e o acesso à terra. Portanto, acesso seguro à terra. São estes 5 indicadores que a rede contra a pobreza urbana procurou ir nessas localidades, nesses municípios, para ver como é que nós estamos, como é que o cidadão está no que diz respeito a estes 5 indicadores. E alguns resultados dos nossos inquéritos indicam-nos, por exemplo, que no município do Cacoaco, quase 47% dos inquiridos foram homens e quase 52% mulheres. No Cazenga, foram quase 54% homens e quase 47% mulheres. No distrito urbano do Quilambaquiás, quase 56% foram homens e somente 45% mulheres. No distrito do Sambizanga, tivemos quase 48% homens e quase 53% mulheres. E finalmente, no município de Viana, tivemos quase 54% homens e aproximadamente 48% mulheres. Alguns resultados sobre a densidade populacional, que é algo que a UN Habitat olha para o número de habitantes que vivem em cada agregado. E nós vemos, por exemplo, que no caso específico de Cacoaco, quase 20% das casas nas áreas que foram inquiridas têm 7 membros. Portanto, é composta por 7 membros. E temos também casas, como nós vivemos aí, que foram quase 2%, que têm mais de 14 membros. É claro. Isto aqui tem um peso significativo sobre a economia da família, dependendo de quantas pessoas trabalham. Um pouquinho mais abaixo nós iremos mostrar mais ou menos como é que está a distribuição em termos de emprego e também do setor formal e informal em algumas localidades. No Cazenga, no município do Cazenga, nós vemos que quase 22% dos inquiridos, tanto das casas, nesse caso, dos agregados, são compostas por 8 membros. E temos também quase 14% dos agregados compostos por 8 e por 9 e 10 membros, respectivamente. No distrito urbano do Quilambaquiás, 19% dos agregados inquiridos são compostos por mais de 8 membros. No Sambizanga, 22% são compostos por 7 membros. E, finalmente, em Viana, quase 24% dos agregados, portanto, é composto por 8 membros. Portanto, aqui nós temos um mapa feito usando um instrumento de GIS, que é Sistema de Informação Geográfica, portanto, que ilustra mais ou menos a densidade populacional por bairro. Isto aqui, bem, a legenda não está muito visível, as letras são muito, muito pequenas, mas pronto, quem tiver interesse de ter acesso aos mapas, nós depois podemos partilhar. Mas aqui mostra, por exemplo, quais bairros apresentam, quais bairros têm uma densidade fora daquilo que é o ideal, de acordo a UN Habitat. Essas que nós vemos aqui, por exemplo, mais carregadas, cores mais carregadas, são exatamente as áreas em que existe uma sobrelotação. E aqui este mapa também mostra a localização de algumas habitações. Portanto, não estamos aqui a apresentar, portanto, os questionários dos estudos também capturaram, por exemplo, a localização das habitações para se tentar ver quais vivem, quais habitações estão em áreas que poderiam ser consideradas como sendo de risco ou não, mas não vamos debater sobre isso. No que diz respeito ao acesso ao saneamento básico, olhando mais concretamente na recolha do lixo, nós vemos, por exemplo, que no município do Cacoaco, quase 42% das zonas inquiridas dizem que têm uma recolha de lixo mensal, mais ou menos uma média mensal. E quase 23% dizem que a recolha é diária, quase 26% dizem que a recolha é semanal, e ainda algumas áreas, que representam quase 7%, que dizem que a recolha é mensal. No Kazenga, a recolha semanal está em quase 34%, e a recolha diária está em quase 27%. Parece que é um dos melhores municípios nesta área. No distrito urbano do Quilambaquiás, a recolha de lixo é feita quase a 26% numa base diária, a quase 24% numa base semanal e a quase 13% numa base bissemanal e aproximadamente 7 a 8% numa base mensal. No distrito do Sambizanga, a recolha é feita diariamente numa base de quase 42%, numa base semanal em quase 23% e bissemanal numa base de aproximadamente 18%. Em Viana, a recolha diária é feita em quase 23%, a recolha semanal é feita em quase 32% e a recolha, portanto, que é aquela que é muito irregular, em que as pessoas disseram que às vezes é feita em quase 38%. Esses indicadores sobre o saneamento básico, para nós, como Rede contra a Pobreza Urbana, é muito importante, uma vez que se não se melhorar o saneamento, continuaremos sempre a ter famílias cada vez mais pobres, porque os poucos recursos que muitas dessas famílias conseguem acaba por ser usado para o tratamento ou para irem ao hospital e para adquirirem medicamentos. Portanto, torna-se um ciclo vicioso. E algumas pessoas ainda acabam por terem doenças crónicas que depois as torna vulneráveis para conseguirem ter um emprego. Porque, por um lado, não conseguem manter um emprego porque encontram-se doentes, porque se tiver emprego tem que estar a pedir sempre dispensa porque tem que ir ao hospital. E, por outro lado, também não conseguem procurar emprego porque está sempre doente. Portanto, torna-se um ciclo vicioso. Por isso é que é importante que, de facto, possa haver uma recolha e tratamento de lixo de uma forma mais sistemática. E também não nos podemos esquecer que vêm as chuvas e poderá ser mais complicado ainda o sistema de recolha de lixo. Este gráfico, ou este mapa, ilustra o acesso ao saneamento melhorado. Aqui, no caso específico, estamos a olhar não só na questão do lixo, mas também estamos a olhar aquilo que chamaríamos como o sistema de de esgotos, sistemas de... portanto, de escoamento das águas paradas. E vemos que tem havido algumas melhorias. Se nós tivermos que falar, por exemplo, o trabalho que está a ser feito a nível do distrito urbano do Quilamba Quiás, se a rua que sai do Avô Cumbi para a ponte do bairro popular, se for reabilitado e colocarem ali um bom sistema de esgoto, e também haver um bom sistema de esgoto naquela rua que sai do antigo Correio do Golfo 2, que vai dar a estrada nova do Palanca, que agora é nova porque foi reabilitada, mas aquela estrada é eternamente nova, mesmo quando se torna intransitável, é sempre estrada nova do Palanca. Portanto, aquelas obras podem de facto ajudarem muito, e também se tivermos que olhar, algumas obras estão a ser feitas a nível da Rua F, que é a Rua do Cabos Corpo do Palanca, e as outras ruas que estão logo a seguir, poderá de facto melhorarem muito o saneamento, porque o bairro do Palanca é muito afetado com problema de saneamento no tempo de chuva. Se alguém tiver a andar lá a pé, pode crescer a alguns centímetros devido ao lodo que vai estar colado debaixo dos sapatos. Portanto, poderá haver uma melhoria. No município do Cazenga, idem, o lago do São Pedro, acho que o nome é esse, que tem estado a receber obras no âmbito do programa de requalificação urbana do município do Cazenga e Sambizanga, de facto, há uma grande melhoria também, porque acreditamos, e hoje os membros da Rede contra a Pobreza Urbana, quando estavam a discutir e analisar alguns destes dados, chegou-se à conclusão que, mesmo que houver chuvas como aquelas que têm fustigado a cidade de Luanda, talvez aquela área do Cazenga já não vai estar tão má como nos anos anteriores. Portanto, é uma obra de realce que esperamos que possa, de facto, surtir efeitos. Sei que alguns munícipes do Cazenga aqui presentes, membros da rede, já me estão a abanar a cabeça. Mas pronto, nós queremos acreditar que haverá, de facto, grandes mudanças. No que diz respeito à água canalizada, o nosso estudo mostrou que há uma percentagem de quase 80% de residências no município de Cacoaco que não têm acesso à água canalizada, portanto, que não têm água, torneira, em suas casas. No município do Cazenga, parece que temos quase... os inquiridos responderam que quase 42% das casas têm pouca, portanto, é um pouquinho complicado essa análise, e quase 18% das residências, portanto, responderam que têm água canalizada em suas casas. Bem, no caso concreto do município do Cazenga, nos últimos meses foi de facto um dos municípios que mais se beneficiou do programa de ligação domiciliária, de ligação, conexão de água, que está a ser feita pela IPAL no âmbito das 700 mil ligações que a IPAL pretende fazer até ao final do próximo ano, mais ou menos. Mas acontece que, e isso está a acontecer, eu sei que um dos poucos bairros ou dos poucos municípios que eu vi que a água já está a jorrar nessas novas ligações é o de Cacoaco, Adminda, de Viana. Ouvi dizer que há um bairro em Viana que a água já está a sair no âmbito das 700 mil ligações. Portanto, acreditamos que quando a água começar a sair, quando algumas subestações que estão a ser construídas ou reabilitadas começarem, de facto, a funcionar, estes dados poderão melhorar. Mas próximo ano, mais ou menos nessa altura, a rede vai voltar a fazer um estudo para ferir se houve evolução ou se não houve. E isso é algo que a rede vai estar a fazer todos os anos, para ver como é que nós estamos a evoluir. Vamos estar a fazer sempre uma comparação. Este aqui, este estudo, neste momento, vai servir como uma linha de base, pelo qual estaremos a comparar todos os anos, para ver se está a haver melhoria ou não. Preciso de bateria. Sambizanga, como podemos ver, as residências. Portanto, Sambizanga, aqui o estudo foi feito mais na comuna de Angola Quilões, que é a maior comuna e também a mais habitada. Se calhar aqui teria sido sensato se nós colocássemos Angola Quilões e não Sambizanga como um todo. Mas eu quero que vamos reter esse dado de que o estudo aqui foi feito a nível da comuna de Angola Quilões. E na comuna de Angola Quilões, quase que há pouquíssimas casas com acesso à água canalizada. Em Viana, existem algumas casas com acesso à água canalizada e isso está estimado em quase a 30 a 35%. As cisternas de água, portanto, as cisternas que abastecem os tanques e também que muita gente usa para, tanto colocam bidões para poderem ter acesso à água, ditam rédeas do jogo em alguns bairros a nível dos municípios e dos distritos onde se fez a pesquisa. Quase que metade dos agregados em Cacoaco depende de tanques ou de cisternas, nesse caso. No Kazenga, quase 35%. No Quilamba Quiás, quase 58%. No Sambizanga, aqui vai em quase 30%. E em Viana, em quase 35%. E aqui temos um mapa que ilustra mais ou menos o acesso seguro à água potável. De novo, nós achamos que enquanto as famílias não terem acesso à água potável, continuaremos também a ter problemas sérios de doença. Porque nós sabemos que quase 70% das doenças que encontramos nos países em desenvolvimento são causadas por água de má qualidade. E cá no nosso caso, enquanto a maioria das famílias estiverem a depender da água que vem, da água que eles compram ou adquirem dos tanques dos vizinhos, continuam a ter problemas muito sérios. Por isso é que há necessidade de se poder inverter esse quadro. Um outro reparo que também alguns membros da rede apuraram nesse trabalho é o garimpo que tem havido às condutas da EPAL. Quase que a maioria das localidades ou dos sítios, das casas que vendem água aos caminhões cisternas são conhecidos. Se formos a Quilamba Quiás, quase que os locais todos que vendem, que desviaram condutas para vender água às cisternas são conhecidos. O mesmo acontece em Viana. E muitos destes sítios, a EPAL, as equipas da EPAL já foram para lá, desmantelaram, partiram tanques, levaram cisternas, levaram eletrobombas. Depois de um tempo, a atividade volta como se nada tivesse acontecido. Existem inclusive bairros que a polícia vai para lá, sai e as pessoas continuam a vender água. Portanto, este é um, portanto, precisa-se, é necessário que de facto haja um chamamento de atenção de uma forma veemente, porque não se pode admitir que algumas pessoas se apoderem de um bem público prejudicando muitas famílias porque querem fazer dinheiro. Não está certo, não está certo mesmo. E eu acho que, como rede contra a pobreza urbana, temos que continuar a denunciar. Se calhar, em algumas localidades, tem que se mudar de estratégia. Em vez de se fazer denúncia a nível das quadras ou dos postos policiais ali próximos, tem que ser a nível do comando provincial da polícia. Porque tem que se fazer alguma coisa. Não está certo. Não está certo. Algumas pessoas desviarem conduta, estarem e algumas pessoas que pensaram que com a conexão da água as suas residências tinham resolvido um problema, acabam por ficar meses e meses sem água porque um vizinho armou-se em esperto e desviou a conduta da água. Portanto, não está certo. E alguma coisa tem que ser feita sobre isso. No que diz respeito às questões do direito à terra, que nós acreditamos que é um dos grandes problemas que nós temos a nível da província de Luanda, nós sabemos que existe um programa nacional de habitação que o Executivo está a levar a cabo porque descobriu-se que existe, de facto, um déficit habitacional muito grande no país. É assim que programas como Quilamba, tanto programas de centralidades foram implementados exatamente para tentar diminuir o problema, portanto, o acesso à habitação. Mas também o Executivo está consciente que não é possível resolver o problema da habitação se a população não puder fazê-lo. Mas isso não é possível se não houver um mercado legal de acesso à terra. Nós em Luanda não temos um mercado de acesso à terra em que a pessoa pode dizer que eu, com os recursos que tenho, com o dinheiro que tenho, vou comprar terra ou um terreno para eu construir a minha casa. Não existe. A terra aqui em Luanda, as pessoas conseguem um espaço de terreno falando com um amigo que tem uma lavra ou que tem um espaço grande, ou falando com o vizinho, uns falam com as comissões de bairro ou alguém. Portanto, em outras palavras, usa-se o sistema de esquema. O Estado perde dinheiro, porque eu acredito que se criar-se um mercado de venda de terras em que estipulam-se preços e depois também estipulam-se e também criam-se o modelo de casas que devem ser construídas nessas localidades e dá-se diretrizes claras às fiscalizações a nível das comunas e das administrações municipais para passarem, em vez de chegarem em obras, levarem os carros de mão, as betoneiras e outro material que eles encontram, levam as administrações, esperam para ir para lá buscar mediante a um envelope. Deveria, portanto, a função das comissões, portanto, a função das fiscalizações a nível dos municípios, dos bairros, deveria ser ajudarem os cidadãos a construírem bem, de acordo ao plano que o município ou a província desenha. Deveria ser assim. Portanto, esta é a proposta. Nós, como rede, achamos que, se, enquanto não houver um mercado legal de venda de terra e criarem-se modelos de habitações, vamos continuar a ter moceques a crescerem. Porque alguns jovens que hoje têm 18 anos, alguns que têm 20, já estão a constituir famílias. Já têm necessidade, muitos deles, de ter uma casa. E isso não vai ser possível se não se criar um mercado legal de venda de terra, onde se possa também apresentar um modelo de casas que devem ser construídas. Porque os quilambas, os cacuacos e outras centralidades não vão resolver o problema da habitação. Ajuda? Sim, ajuda muito, mas não vão resolver. Porque 45% da população angolana, neste momento, é abaixo dos 17 anos de idade. E muito rapidamente, muitos desses vão atingir os 18, 20 e por aí fora, e já vão ter necessidade de casa. E se não houver uma política de autoconstrução dirigida bem clara, portanto, deve ser uma política que deve sair do discurso e de boas intenções. Devem haver planos concretos, devem haver propostas concretas de como é que vamos implementar isso. E temos aqui este mapa, ilustra algumas localidades, tanto aí onde temos as cores um pouquinho mais carregadas. Temos ali, por exemplo, o Zango, um pouquinho abaixo. Do outro lado de lá, acho que é Kapalanga. Kapalanga. Por aí fora, muitos dos residentes sentem que têm acesso seguro à terra. Alguns critérios usados para eles terem que dizer isso é que eles acham que, se eu estou numa casa, apesar de não ter um título de posse de terra, apesar de não ter nenhuma licença predial e também uma licença de construção, mas o facto da Aidel ter vindo, colocou a luz, colocou-se um posto policial, colocou-se uma administração, tanto uma comissão de bairro, isso a partir de dar-nos uma certa segurança de que as nossas casas estão seguras. Mas a segurança que nós, como Rede contra a Pobreza Urbana, defendemos é um documento que valoriza a minha casa e valoriza o meu espaço. Porque quando eu tenho esse documento que diz que aquele espaço me pertence, que essa casa é minha, eu consigo ir a um banco pedir um crédito onde a minha casa se torna como um meio de garantia. Neste momento, muitos não conseguem ter o crédito porque não tem nada para eles darem ao banco como uma garantia. Não tem. A casa que tem é quase invisível, como se não existisse. Porque não tem nenhum documento. Nós achamos que isto tem que mudar. Tem que mudar. Porque muita gente investiram anos e anos de trabalho na residência que ocupam. Há quem investiu todas as poupanças de vida, tudo aquilo que ele conseguiu acumular ao longo da sua vida, colocou naquela casa. E se não tiver documento que ele possa mostrar, que prova que aquela residência é sua, é como se a casa não existisse. E também torna-se difícil depois, caso haja necessidade de haver requalificação, ou se tiver que haver uma demolição, porque tem que se criar serviço. E, de novo, nós, como Rede contra a Pobreza Urbana, somos contra as demolições forçadas, mas compreendemos que as demolições às vezes são necessárias. São necessárias porque há um momento que o interesse público se sobrepõe ao interesse individual. Mas o que é importante é que sempre que houver demolições, tem que haver um processo de negociação, um processo de conversa, um processo em que um pescador não seja forçado a sair de uma área onde ele tem a sua empresa para lhe colocarem numa área que não há mar nem rio. É para matar esse homem de fome, é para tornar a família, os seus filhos ou as pessoas no seu agregado familiar como delinquentes ou prostitutas. Porque não é possível isso. Portanto, esse processo todo tem que ser acautelado, temos que ter muito cuidado. Portanto, nós defendemos que o processo deve haver um processo de negociação. Tivemos alguma experiência, por exemplo, em países onde também se tem levado a cabo um processo agressivo, no bom sentido, de requalificação, como em Marrocos, em Casablanca, em que o rei Hassan deixa de levar um processo quase semelhante ao nosso cá, que é de requalificação, tentar mudar o figurino, portanto, tentar ir eliminando de forma gradual as construções informais, os mocegos. E vimos, por exemplo, que há um certo bairro que foi totalmente transformado. Nasceram novos prédios, nasceram serviços, lojas e por aí. Mas que reparamos que no meio de um daqueles bairros ainda existiam três casas de chapa. E aquelas chapas muito velhas que davam de facto uma indicação de que era uma residência que estavam lá há muitos anos. E nós perguntamos a algumas pessoas do município ou do Conselho de Administração da cidade de Casablanca, por que aquelas casas continuavam ali quando ao redor já tinha nascido uma cidade nova e moderna? A resposta foi, é que não houve consenso com os donos. Não houve consenso, mas que o processo de negociação continuava. Eu quase que caía. Porque aquilo é uma monarquia. Numa monarquia nós sabemos que o rei impõe e a sua vontade é feita. mas mesmo assim é um processo de negociação. Eu disse, uau, é incrível. E é isso que nós defendemos, que não se pode chegar e partir, tem que se negociar, porque aquilo que o governo prometeu dar àquelas pessoas lá, não convenceu os moradores. E o governo achava que não, nós vamos lhes convencer, mas vamos fazer as coisas devagar, porque não queremos estragar aquilo que nós chamamos de dignidade, a dignidade humana. A dignidade humana está acima de qualquer outro valor. E é isso que tem que ser respeitado e tem que ser salvaguardado. E finalmente, nós temos a atividade econômica. Vimos, por exemplo, que a nível do município do Cacoaco, dos inquiridos, quase 5% não responderam. E o nível de desemprego, portanto, as pessoas que estão fora do setor formal e informal, está quase acima dos 75%. É assustador. A nível do município do Cazenga, o nível de desemprego está aí à volta dos 28%, de acordo com os nossos dados. E os que se encontram no setor formal estão aí à volta dos 28%, 29%, e do setor informal aí à volta dos 32%. No Quilambaquiás, o desemprego está aí à volta dos 58%, do setor informal está aí à volta dos 28%, e do formal quase 8%. No distrito urbano do Sambizanga, no setor informal estão quase 48%, do setor no desemprego está aí a quase de 35%, e do setor formal quase 8% também. Em Viana, do desemprego são quase 42%, do setor informal são quase 33%, e do setor formal quase 18%. É um grande desafio, porque nós acreditamos que um dos primeiros elementos para se combater a pobreza é o emprego, é o acesso a rendimento. Se as famílias não tiverem acesso a rendimento, vai ser muito difícil combatermos a pobreza. Porque nós, como Rede contra a Pobreza Urbana, acreditamos, nós somos de convicção que a pobreza não pode ser combatida de uma forma paternalista. Em outras palavras, não pode ser o executivo, e isto aqui vem um pouquinho a dar força a isto, porque nós acreditamos que é uma carga pesada demais para um só corpo carregar. Imagine que um caminhão como esse, se tiver a deslocar-se, por exemplo, para a Kwanza Sul ou a Benguela, se calhar não vai chegar, vai ter problemas no caminho. Ou há pessoas que vão saltar dali, haverá problemas graves. Então nós acreditamos que não pode ser de uma forma paternalista. É necessário promover-se aquilo que nós chamamos de uma verdadeira governação participativa, em que o cidadão não deve ser consultado como alguém que é envolvido, mas como um partícipe. E na participação deve começar a partir do desenho, da identificação de prioridades. Identificação de prioridades, e depois tem que se traçar estratégias de como é que vai se monitorar a implementação. Porque nós temos visto muitas intervenções que são feitas a nível das comunidades, de projetos feitos com muita boa intenção, mas que decorridos 2, 3 meses após a sua inauguração, deixam de funcionar. Deixam de funcionar por quê? Porque esse elemento participação não é tido em conta. Todo mundo preocupa-se em querer mostrar que nós somos os detentores, nós é que estamos a fazer isso. E por isso, olhem o que nós estamos a fazer e vocês esperem colher os frutos. Esse tipo de desenvolvimento está ultrapassado. Porque se as comunidades não se apropriam dos processos de desenvolvimento, eles não vão cuidar. E se não cuidarem, não vai durar. Esse slogan que muitos usam, que esse é um projeto do governo, tem que mudar. Temos que dizer que é nosso projeto. Mas esse projeto só vai ser nosso se nós participarmos. Se não houver participação, continuaremos a dizer que é um projeto do governo. E enquanto for projeto do governo, os projetos não vão durar. Não vão durar e continuaremos a ter projetos implementados hoje, inaugurados, todo mundo bate palma, as mamães dançam, as crianças da escola vão lá e fazem bons pronunciamentos. Depois de 2-3 meses, os projetos colapsam e a vida das populações torna-se pior do que antes. Tornam-se pior do que antes, por quê? Por exemplo, as comunidades que viram as suas torneiras a jorrar água por algum tempo tiveram que desmantelar alguns meios alternativos que tinham antes. Se eles antes tinham que economizar 5 mil kwanza para comprar água, a partir do momento que eles viram que a água está saindo da torneira, aquele dinheiro passou a ser usado para uma outra coisa. Quando a água deixa de jorrar, já não tem os 5 mil para colocarem para a água, porque já não é fonte alternativa. Então torna-se pior do que antes. Por isso é que o desenvolvimento para nós tem que ser feito de uma forma cuidada e com a participação plena dos beneficiários. Sob pena de estarmos sempre a dar 2 passos à frente e demos 3 atrás. E não vamos avançar. Muito obrigado pelo tempo e por me terem aturado. Obrigado.